Amados irmãos e irmãs, graça e paz. Como combinei com vocês, nesse final de semana eu inicio mais uma série sobre liderança. E dessa vez não vou usar outro material, mas vou usar a própria Bíblia, um livro clássico sobre liderança. Não vou usar outro material de apoio das denominações, já usei diversos nesses meses, desde abril do ano passado, mas nós vamos utilizar o livro de Neemias. É um clássico sobre liderança cristã, tá bem? Nesta primeira parte, nós vamos fazer algumas considerações preliminares sobre o assunto para que você se sinta mais balizado. Então, caminhemos. O livro de Neemias encerra a história do Antigo Testamento, ocasião em que os expatriados judeus foram autorizados a retornarem a seu país, estando cativos na Babilônia, juntamente com o livro de Esdras, com o qual forma um só livro no Antigo Testamento hebraico. Você pode confirmar isso verificando os textos hebraicos. Neemias relata os três retornos dos exilados a Jerusalém. Esdras trata de fatos dos dois primeiros retornos, 538 a.C. e 457 a.C. E Neemias de fatos ligados ao terceiro, 444 a.C. Enquanto o enfoque de Esdras recai na reconstrução do templo, o de Neemias recai na reconstrução dos muros de Jerusalém. Os dois livros frisam a importância da renovação espiritual, da consagração a Deus e a sua palavra. Neemias, um contemporâneo de Esdras, servia na corte de Artaxerxes, rei da Pérsia. Artaxerxes I. Como copeiro ele trabalhava. Quando soube que os exilados que já se encontravam em Judá estavam sob opróbrio e os muros de Jerusalém continuavam em ruínas, depois de orar em favor da triste condição de Jerusalém, Neemias recebeu uma autorização do rei Artaxerxes para viajar a Jerusalém como governador e reedificar os muros da cidade. Como um líder dinâmico, ele motivou seus compatriotas a reedificar todo o muro em apenas 52 dias, apesar de ferrenha oposição. Serviu como governador por 12 anos, depois de um breve retorno à Pérsia, exerceu um segundo mandato de governador de Judá. Esdras, o sacerdote, auxiliou Neemias na promoção do avivamento e renovação espiritual do remanescente que voltara. É possível que Neemias tenha ajudado Esdras a escrever esse livro. A historicidade do livro de Neemias é confirmada por documentos antigos descobertos em 1903, chamados Papiros de Elefantina, que mencionavam Sambalate, Joanã e a substituição de Neemias como governador em cerca de 410 a.C. Qual é o propósito do livro? Esse livro foi escrito, em primeiro lugar, como epílogo, como um ponto final da história pós-exílica de Judá, iniciada no livro de Esdras. E, em segundo lugar, para demonstrar o que Deus fez em favor do remanescente judeu através da liderança piedosa de Neemias e Esdras durante a terceira etapa da restauração após o exílio na Babilônia e depois na Pérsia. Os capítulos de 1 a 7, para você ter uma visão panorâmica, eu sigo aqui o comentário da Bíblia comentada, Bíblia Pentecostal. Os capítulos de 1 a 7 narram o desempenho de Neemias como governador e como responsável pela reedificação dos muros de Jerusalém. O capítulo 1 revela profunda espiritualidade de Neemias como homem de oração. Estando a serviço do rei da Pérsia, foi informado da triste situação de Jerusalém e começou zelosamente a interceder em oração, pedindo que Deus interviesse em favor da cidade e dos seus habitantes. Capítulo 2 descreve como Deus usou o rei Artaxerxes para nomear Neemias como governador de Jerusalém e como esse chegou ali. Os capítulos 3, do versículo 1 ao capítulo 7, versículo 1, revelam a liderança corajosa, sábia e decisiva de Neemias ao mobilizar Jerusalém para reconstruir seus muros. E isso em apenas 52 dias, como disse, a despeito de forte oposição dentro e fora da cidade. A segunda metade do livro descreve, em primeiro lugar, a restauração espiritual que teve lugar entre os habitantes de Jerusalém, liderada por Esdras, o sacerdote. Do capítulo 8 ao capítulo 10. Em segundo lugar, certos problemas nacionais abordados por Neemias no capítulo 11 ao capítulo 13. De muita importância para a renovação espiritual do povo foram a leitura pública da lei de Deus, o arrependimento do pecado e uma nova resolução do remanescente, no sentido de ter em memória o seu concerto, sua aliança com Deus e de cumpri-lo. O último capítulo trata de reformas que Neemias iniciou durante seu segundo período de governo, capítulo 13. Algumas características especiais. Cinco características principais se destacam no livro de Neemias. Primeiro, registra os últimos eventos da história judaica do Antigo Testamento, antes do período intertestamentário, entre o Novo e o Antigo Testamento, irmãos, o Antigo e o Novo Testamento. Em segundo lugar, fornece o contexto histórico de Malaquias, profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, posto que Neemias e Malaquias foram contemporâneos. Em terceiro lugar, Neemias é um excelente modelo bíblico de liderança, de um líder crente no governo, um homem de sabedoria, convicção, coragem, integridade a toda prova, fé firme, compaixão pelos oprimidos e possuidor de ricos dons de liderança e organização. Durante todos os seus anos como governador, Neemias foi um homem justo, humilde, isento de cobiça, abnegado e que não se corrompeu pela sua posição ou poder. Em quarto lugar, Neemias é um dos exemplos mais notáveis do Antigo Testamento de um líder que ora, assim como Daniel também, conforme Daniel também. Umas 11 vezes o registro descreve Neemias dirigindo-se a Deus em oração ou intercessão. Foi um homem que executou tarefas que pareciam impossíveis por causa da sua total dependência de Deus. O livro ilustra de modo claro o fato de que a oração, o sacrifício, o trabalho árduo, a tenacidade operam em conjunto na realização de uma visão dada por Deus. O livro de Esdras, ante o Novo Testamento, esse livro registra o cumprimento de todos os passos básicos da restauração do judaísmo pós-exílico, passos esses necessários à vinda de Jesus Cristo no início da era do Novo Testamento. Teve lugar a reconstrução de Jerusalém e do templo, a restauração da lei, a renovação da aliança ou do concerto e a devida preservação da linhagem davídica. Exteriormente, tudo estava em condição para a vinda do Messias, conforme Daniel, capítulo 9, versículo 25. Período retratado em Neemias termina com a esperança profética de que o Senhor em breve viria ao seu templo. Ao seu templo, perdão. Malaquias capítulo 3, versículo 1. O Novo Testamento começa com o cumprimento dessa expectativa e esperança pós-exílica. Isso é o que é chamado, irmãos, tudo aquilo que colaborou, que contribuiu para a chegada do Messias, o apóstolo Paulo, traduz como a plenitude dos tempos, ou seja, quando todos os fatores históricos estavam preparados para que o Messias viesse. E ele veio e realizou a obra definitiva da nossa salvação. Façamos agora a segunda parte, a leitura do capítulo. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o concerto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo que hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua força e com tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante esse homem. Então era eu copeiro do rei. Meus queridos, quando nós olhamos para esse capítulo 1, nós verificamos algumas características fundamentais para um líder, seja em qualquer ministério, para que um líder cristão exerça sua liderança em qualquer ministério da vida da igreja. Algumas características que Neemias teve precisam estar presentes na vida desse líder. Você precisa permitir que o Espírito Santo gere isso em você. Em primeiro lugar, pergunte pelos irmãos. Se você não pergunta pela situação das pessoas, se você não pergunta pela situação da família, se você não pergunta pela situação da igreja como um todo, se você não pergunta pela situação da sociedade, então você não vai ficar sabendo de nada e fica na sua situação confortável de ele era copeiro do rei, você exercendo a sua função profissional. Então, a primeira característica é um interesse pela vida dos outros. Mas não é interesse para saber e falar mal ou qualquer outra coisa desse tipo que não procede do Senhor. Não, é interesse por causa de compaixão, por causa de misericórdia, por causa de solidariedade, por causa de empatia, por causa de simpatia, os dois da mesma raiz no grego, empatós, simpatós, ou seja, sentir com o outro, saber a dor do outro e sentir a situação que ele está, viver o drama que o outro está vivendo. Então, em primeiro lugar, é preciso perguntar: qual é a situação em que estão as pessoas? Em segundo lugar, você perguntando ou a Deus ou a os seus líderes, você vai constatar uma coisa que é óbvia. Você vai constatar que, assim como no período da volta do exílio, os que tinham ficado em Jerusalém estavam em grande miséria e passavam por desprezo, chamado também de opróbrio. Então, preste atenção. Você vai constatar, em segundo lugar, a grande miséria do coração das pessoas. Não é difícil. É você perguntar e você vai enxergar e você vai observar. Se você perguntar, permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração, não precisa nem perguntar para ninguém. Você perguntando para o Espírito Santo, ele vai lhe falar sobre a miséria, quantas famílias desunidas, quantas igrejas que depois de um ano de atividades, 365 dias em um ano, não agregam praticamente nenhum valor na vida das pessoas, não agregam valor espiritual. Muitas vezes recebem um, dois, três, quatro membros depois de 365 dias e umas 200 atividades. Há uma grande miséria. Os muros dessas pessoas estão derrubados. Olhe para a sociedade, não precisa de muito tempo. E o Espírito vai falar: filho, filha, olhe para a sociedade e você vai enxergar a miséria em que as pessoas estão. E por causa dessa miséria, eles estão tentando encontrar a solução para suas vidas das maneiras mais torpes, das maneiras mais horríveis, de uma maneira que não os levará à solução da situação em que se encontram. Então, primeiro, pergunte ao Espírito Santo. Segundo, você perguntando ao Espírito Santo, ele vai lhe dizer como está dizendo agora. E você vai constatar que há uma grande miséria. Talvez esteja bem próximo de você, falta de unidade na família, falta de unidade no casamento, relacionamentos de pais e filhos e quebrados, a igreja, como disse, infrutífera, ou quando é frutífera em número, falta o modelo de Jesus. Então, nós somos uma outra coisa, mas não somos seguidores de Jesus, de fato. Para sermos seguidores de Jesus, temos que ter a Jesus como referência, como modelo. A Sagrada Escritura está aí para nos ensinar como é ser cristão. Ser cristão é sentir como Cristo sentiu, como diz lá em Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpando a sua posição de Deus, aí se esvaziou e vai falar todo o texto. O que Jesus fez, e você olhando para o Evangelho, você vai constatar qual é o modelo. Em terceiro lugar, depois de constatar a miséria, eu quero fazer um desafio para você. Assente-se. Sente um tempo e chore. Se você não consegue mais chorar, se você nunca conseguiu chorar, não precisa chorar por fora, com a lágrima correndo pelo seu rosto, mas chore por dentro. Se você nunca conseguiu, ou se você já conseguiu, mas parou de chorar, é hora de voltar, meu irmão, minha irmã. Porque é impossível que alguém, sabendo da miséria alheia, com pessoas próximas, da família, da vizinhança, do trabalho e a realidade como um todo da sociedade mundial, a gente não chore, a gente não lamente. Então pergunte, constate, e depois de perguntar e constatar, sente e chore diante do Senhor e lamente. Neemias lamentou. Alguns dias ele ficou cerca de 20 dias, até um pouco mais, durante 4 meses. Na verdade, então, isso dá 30, 60, 120 dias. Cerca de 120 dias que ele separou, chorando, lamentando, buscando a direção do Espírito Santo. Eu estou em meio a uma campanha, e é uma campanha que muita gente deve estar fazendo antes da Páscoa, uma campanha de quebrantamento. Mas campanha para quê? Para saber sobre a realidade das pessoas cada vez mais, e não para espalhar isso ou usar de má fé sobre isso, mas para constatar sua miséria e chorar diante dessa miséria e lamentar. Irmãos, prestem atenção. O amor esfriando, como está esfriando e foi profetizado isso, foi dito isso, vai fazendo de nós pessoas insensíveis. Nós acostumamos tanto com filmes de tiro que, Quando as pessoas morrem, por tiroteio, isso já é parte do nosso costume. Quando as pessoas compram um game e vão jogar videogame, e esse videogame tem um monte de morte, o que você está fazendo? Se você perguntar a uma criança ou um adolescente, ah, eu estou matando aqui e tal, porque o jogo é assim, e aí ele vai contando para você, nós vamos nos tornando rigorosamente insensíveis. Nós nos tornamos pessoas insensíveis. E cada vez mais a intenção da mídia é nos tornar insensíveis. Eu não estou falando de todas as pessoas. Eu estou falando do processo geral. Eu estou falando do processo global. A intenção da sociedade sem Deus é nos tornar pessoas insensíveis. E aí eles contam uma tragédia, fazem aquele sensacionalismo. Um minuto depois, aí começa falar de um outro assunto totalmente diferente. Como se a gente pudesse conviver com aquilo e a gente vai se acostumando. Então ninguém mais se assenta, ninguém mais chora, ninguém mais lamenta por causa da miséria em que as pessoas estão. Então, em terceiro lugar, pare, pare alguns dias. Neemias parou 120 dias aproximadamente. Chore diante do Senhor, lamente essa situação durante algum tempo. Em quarto lugar, jejue. Neemias jejuou e orou como quem conhece a Deus. Ele jejuou e ele orou. Se você não tem mais praticado o jejum, eu quero dizer, líder, hoje é o dia de você voltar a jejuar pelo menos 2 dias na semana. Separe esse tempo para esvaziar o seu ser e enchê-lo com o Espírito Santo. Mas lembre, jejum não é dieta e nem é para você passar mal, e não é programa estético para emagrecimento, não é nada disso. Faça de modo saudável, de modo que ninguém nem perceba. Mas diga para o Senhor: Senhor, eu vou oferecer a minha vida em 2 dias da semana, toda semana, para que o Senhor me encha com o teu espírito e eu saiba orar da maneira como o Senhor espera que eu ore, como alguém amigo seu, como alguém íntimo do Senhor. Jejue em quarto lugar, ore como quem conhece a Deus. Como que o senhor fala que ele orava como quem conhece? Porque ele cita a palavra do Senhor. Ele diz, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, os teus atentos. Ele conhece a palavra, ele é cheio da palavra. Então, em quarto lugar, líder, jejue e ore, para que você conheça mais o Senhor. Então, pergunte para o Espírito Santo qual é a situação das pessoas de fato. Segundo, constate as misérias pessoais e coletivas. Terceiro, gaste um tempo chorando e lamentando. Não se torne mais insensível. Em quarto, jejue e ore ao Senhor. Em quinto lugar, interceda. Neemias gasta um tempo, esse tempo de 120 dias, de cerca de 4 meses, ou de 100 dias aproximadamente, ele intercede ao Senhor. E intercede como? Ele confessa os pecados. Ele confessou os pecados dele, ele confessou os pecados da casa dele e ele confessou os pecados da nação de Israel. E o texto diz que ele fazia isso de dia e de noite. Preste atenção, ele fala com o Senhor com essa intimidade. Ora, se você quer ser líder, quer ser um diácono, quer ser um presbítero, se você quer trabalhar na área de cânticos espirituais, se você quer trabalhar em qualquer segmento da igreja, em qualquer ministério da igreja, quer ser um missionário, um evangelista, um professor na igreja, se você quer ser um pastor, você que já é um jovem pastor, não é possível exercer pastorado de modo só formal. Vai lá, faz a liturgia durante uma hora e meia e volta para casa como se estivesse feito. Não é assim, não. Você tem que ser um inconformado. Não tome a forma desse mundo. Não aceite a forma desse mundo. Por isso, pergunte ao Espírito Santo: Senhor, como que eu vou fazer? Constate a miséria, porque um bom diagnóstico poderá levá-lo a um bom prognóstico. Você vai saber o que fazer. O Espírito vai lhe dizer: chore, lamente, jejue, ore. Como quem conhece ao Senhor. Em quinto, interceda e confesse. Agora, confesse os seus pecados. Eu tenho que confessar os meus pecados. E estou confessando os meus pecados conhecidos e os pecados ocultos, como diz a palavra no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelos teus caminhos eternos. Se ele está pedindo para sondar, é porque ele não é capaz de sondar-se a si mesmo na totalidade. Ele não tem a sonda, que nem nós estamos agora, foi descoberto o pré-sal, essa coisa, precisa de uma perfuração mais profunda, especial. É assim que você tem que confessar o pecado oculto. Senhor, aquele pecado que eu sei e que eu tenho clareza, me perdoe e me transforme. Aquele que eu nem sei, mas está lá dentro, gerando em mim atitudes e comportamentos que são contrários à tua vontade, estão lá no meu inconsciente, ou estão no inconsciente coletivo. Senhor, sonda, me revela, para que eu não peque mais. Ele confessou os seus pecados, confessou os pecados da sua casa e da nação de Israel. Interceda pela nossa nação brasileira. Interceda para que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque tudo que está acontecendo também, até nós não termos uma liderança norteada, pelo contrário, estamos completamente desnorteados. No meio de uma pandemia, somos um automóvel sem motorista. Os nossos líderes não sabem para onde vão. E muitos deles, seja no município, seja nos governos estaduais, seja no âmbito federal, só pensam em estar nesses lugares para o seu próprio interesse, para o seu próprio bem-estar financeiro. Não são líderes segundo a vontade de Deus. Não adianta aparecer dizendo que é evangélico e batizou no Rio Jordão. Tem que mostrar que é evangélico e se sensibilizar. Mas quem não tem sensibilidade não faz nada pelo outro. Também não adianta dizer que é católico e até Aparecida e não se sensibilizar. Porque na hora de eleição eles vão em todos os lugares. De uma confissão a outras confissões. O que importa é que sejam líderes, surjam líderes sensíveis e que intercedam por esse país. Em sexto lugar, ore lembrando do Senhor a sua palavra. Neemias orou segundo a palavra. Se nós transgredirmos a palavra e o concerto com o Senhor, então, A consequência disso é que nós seremos espalhados entre os povos. Mas se nós nos convertermos e guardarmos os mandamentos e guardarmos a aliança, então o Senhor vai nos ajuntar novamente, mesmo que nós estejamos na extremidade, no lugar mais distante um do outro, até na extremidade do céu. Ele vai nos trazer e vai nos ajuntar de novo como povo e vai fazer habitação no meio de nós. Ele orou a palavra. Ele disse isso. Depois que ele disse que tinha se corrompido, ele vai dizer: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim? E guardareis os meus mandamentos, e os rejeitados estejam no, e os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Ele estava se referindo aqui o texto a Jerusalém. Então, irmãos, se nós desobedecermos a Deus e continuando no passo que estamos, como sociedade, falei do Brasil, mas estamos conversando com 15 nações agora. Então, ore pela sua nação, 15 ou 16 nações. Ore pela sua nação. Eu não sei quais são os problemas específicos, mas o Espírito Santo vai falar para você qual é o problema específico. Existe uma questão que é para todos. Se transgredirmos a nossa aliança com Deus, então nós seremos espalhados. A nossa nação não vai, ser abençoada. Mas se nós nos convertermos e guardarmos os mandamentos e a aliança, o Senhor vai nos ajuntar e vai habitar no meio de nós. Em último lugar, ele ora dizendo: faze prosperar o teu servo e coloque graça perante o rei. Então Neemias já tinha claro que ele ia entrar na presença do rei Artaxerxes e ele precisava de um milagre do Senhor. Um milagre que aconteceu, porque Neemias, que era copeiro de um império que estava dominando Israel, é enviado por esse império persa que estava dominando. Neemias é enviado, assim como Esdras, Esdras mais para restaurar o culto, o templo, o culto, a lei, e Neemias para restaurar a cidade, a ordem social, ou seja, para ser um governador. Então, vou repetir para você a última vez. Pergunte ao Espírito Santo sobre a real necessidade das pessoas. Senão, não há liderança. Só há liderança quando você está interessado pelas pessoas. Em segundo lugar, constate qual é a miséria. Agora, pastores, não dá para constatar a miséria das pessoas só fazendo o culto. É preciso sentir o cheiro da ovelha, é preciso estar perto da ovelha, é preciso se aproximar da ovelha. Pastorado sem aproximação da ovelha, pastorado sem aproximação do povo de Deus, não é pastorado. Pode ser só ensinamento bíblico, pode ser cumprimento de liturgia. Pode ter se tornado uma profissão, mas não é pastorado. Pergunte ao Espírito Santo pelas necessidades, constate a miséria. Terceiro, chore, sinta agonia pela situação em que as pessoas estão, lamente. Em quarto lugar, jejue e ore como quem conhece o Senhor. Em quinto lugar, interceda confessando o seu pecado, os pecados da sua casa e os pecados da nação. Em sexto lugar, ore a palavra, lembrando que se nós descumprirmos a aliança, estaremos entregues à nossa própria direção, à nossa própria desgraça, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Sem Ele, nós estamos entregues, eu ia dizer, à própria sorte, mas não é nem sorte, né? Não dá nem para usar esse jargão. Estaremos como um carro desgovernado, um veículo desgovernado. Se nós quebramos a aliança, em sexto lugar, nós ficaremos desgovernados. Mas se nós nos convertermos, nós seremos governados novamente pelo Rei da Glória, porque ele vai habitar no nosso meio. Pense nisso, meu líder. Pense nisso, querida irmã líder. E em sétimo lugar, ore pedindo ao Senhor: Senhor, faz um milagre, faz o impossível, faz prosperar o teu servo diante de um rei que domina sobre Israel, mas faz alguma coisa, Senhor. Jerusalém não pode continuar como está, as pessoas não podem continuar na miséria e no desprezo. Eu já chorei, eu já lamentei, eu já jejuei, eu orei, segundo a tua palavra, eu intercedi, eu confessei meus pecados, orei segundo a tua vontade, orei a tua palavra. E agora, Senhor, eu te suplico, me faz prosperar, que eu ache graça do Senhor, para que eu possa ser bem-sucedido no meu intento. Faze prosperar o teu servo e coloque graça perante o rei. Se você der esses sete passos, eu quero te dizer, você está no caminho de se tornar um líder exatamente segundo o coração de Deus. E muitas reformas Deus vai usar para fazer. Neemias reformou os muros milagrosamente em 50 dias, 52 dias. Restaurou a ordem social. Esdras restaurou também o culto, o templo, a palavra. Foi um grande momento de reavivamento. Se você fizer isso, você vai ser um instrumento para grandes reformas, grandes reformas. Reformas na sua vida pessoal, reformas na sua família, reformas nos seus grupos de convívio, reformas na sua igreja local, reformas na sua denominação, e até você vai colaborar para reformar essa nação ou as nações que estão nos ouvindo. Mas para isso é preciso que você cumpra esses sete quesitos que nós levantamos. Que Deus abençoe e que a partir de agora, todo final de semana, você prepare-se para receber uma palavra específica sobre liderança à luz de Neemias. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder reformador do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, providenciando uma geração reformadora, a geração da última meia hora. Que a graça, o amor e a unção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com todos nós e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.